Saudade moderna, você curte aqui com DJ Daniel Cardoso. De amar, batiza minha cara. Que

noite e dia renovar o nosso amor. É DJ Daniel Cardoso, a melhor produção. Mas quando eu toco ela, você fica

te deixar ter. Te deixo, meu amor. Mas meus ciúmes não te querem. Te deixo, meu amor. Mas não queria. Eu só quero abraçar-te. Pelo amor dos nossos filhos, te peço um amor, não me deixe aqui. Demais. Quer me fazer Estrelas do Arrocha. Vem se apaixonar. Olho no espelho e vejo meu olhar. Fico com a esperança de te encontrar. Foi tão bom te encontrar. Olho na janela e vejo ao luar. O brilho das estrelas vindo a soprar. Meu Deus, me diga, por favor. Todo mundo com a mãozinha lá em cima do balanço de orgulho. Tudo azul. Vamos lá, Sérgio! Foi tão bom te encontrar. Tudo azul. E aí? Doce como o mel da flor. E pra sempre vou te amar. Estava a pensar, tem uma esperança que eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor. Foi tão bom de ir. Vou deixar com você, cadê? Tudo a... Zé! Doce como mel da flor. Foi tão bom de ir. Cardoso e você, tudo a ver. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido.